Fecheiro 33, página 285, capítulo 16. Ali está a rocha do reflexo, disse João Dalar. Tinhas pensado parar na herdade sul da 29ª caverna, Zelandoni? A pequena procissão, formada por pessoas, cavalos e lobo, deteve-se junto ao rio e contemplou o impressionante penhasco de pedra calcária, dividido em 5 níveis e, em alguns sítios, em 6. Notaram o movimento de pessoas que os observavam, mas que aparentemente não queriam ser vistas. Ayla recordou que vários membros dessa caverna, incluindo o líder, receavam os cavalos e o lobo e esperava não ter de parar ali. Tenho a certeza de que há ali pessoas que não conseguiram ir à reunião de verão, respondeu a mulher. Mas já os visitámos no ano passado e por isso não fomos à quinta caverna. Parece-me melhor seguirmos caminho. Prosseguiram para Montante, pelo mesmo caminho do ano anterior, em direção ao lugar onde o rio se abria e a sua profundidade diminuía, tornando-o mais fácil de atravessar. Se tivessem planeado seguir o rio antes de partir, podiam ter viajado na balsa, o que implicaria puxar a volumosa embarcação rio acima. Ou poderiam ter percorrido o trilho que bordeava o rio, viajando para norte e depois para oeste, já que o caudal se curvava num amplo meandro. Depois seguia outra vez para sul e a leste traçava outra volta que no final se orientava de novo para norte. No total era uma caminhada de mais de 15 quilómetros. Depois de amplas curvas em S, o caminho prosseguia para Montante, rumo a noroeste, com um zigue-zaguear mais suave. Havia pequenos povoados perto do extremo norte do primeiro meandro, mas a Zelandoni planeava visitar uma colónia de tamanho considerável no ponto mais meridional do segundo meandro, a quinta caverna de Zelandoni, conhecida às vezes como Val Velho. Era mais fácil chegar atravessando o campo ao invés de seguir o caminho do rio e bordear as enormes curvas em S. Partindo da rocha, do reflexo, na margem esquerda do rio, a quinta caverna ficava a pouco mais de 5 quilómetros a leste e um pouco mais a norte, embora o trilho que atravessava aquele terreno montanhoso pelo lugar mais transitável não fosse tão direto. Quando chegaram à parte menos profunda do rio, voltaram a deter-se. João Dalar desmontou e examinou o lugar. Tu decides, Zelandoni. Preferes apear-te e atravessar o rio a pé ou ficar no outro lado? Não sei. Vocês são capazes de ter uma ideia mais clara, respondeu a Donnie. O que achas, Ayla? Indagou João Dalar. Ela encabeçava o grupo, com John Ayla bem segura à sua frente no dorso da égua. Virou-se para ver os outros. A água não parece profunda, mas pode ser que o fique mais à frente e acabes sentada na água, retorquiu Ayla. Se me apiar e atravessar a pé, também acabarei molhada. Prefiro ver se no assento permaneço seca, decidiu a primeira. Ayla olhou para o céu. Ainda bem que chegámos aqui com o rio tão baixo. É capaz de chover ou não sei, murmurou. Tenho a sensação de que se avizinha algo. João Dalar voltou a montar e a Zelandoni permaneceu no outro lado. Ao atravessarem o leito, a água dava pelo ventre dos cavalos e quem ia montado molhou os pés e metade das pernas. O lobo teve de nadar um pedaço e ficou encharcado, mas sacudiu-se ao chegar ao outro lado. O outro lado flutuou um pouco e o nível da água era baixo. Com exceção dos pequenos salpicos, a Zelandoni permaneceu praticamente seca. Cruzado o rio, seguiram por um caminho bem marcado que se afastava das águas e atravessava a encosta de um monte até um cume arredondado onde confluía com outro caminho. A partir desse ponto, descia pelo lado oposto, paralelo ao atalho habitual. A distância até à quinta caverna era de uns 7 quilómetros. Enquanto viajavam, a primeira forneceu-lhes alguma informação sobre a caverna e a sua história. Embora João de Lar já a conhecesse, escutou atentamente. Ayla já sabia algumas coisas, mas ficou a saber outras. Pela palavra de contar do seu nome, sabem que a Quinta Caverna é o terceiro grupo Zelandoni mais antigo, começou a explicar a Donnie. Só a segunda e a terceira cavernas são anteriores. As lendas e histórias dos anciãos falam da primeira caverna, mas ninguém sabe o que aconteceu à quarta. Quase todos assumem que uma doença dizimou os seus habitantes, ou que, devido a uma diferença de opiniões entre vários membros do grupo, uns quantos partiram e outros uniram-se a outra caverna. Essas coisas não são raras, como atestam as palavras de contar nos nomes das diversas cavernas. Em quase todas há histórias de membros que se integraram e de grupos que se uniram, mas nenhuma fala da quarta caverna. Alguns suspeitam que uma tragédia atroz se abateu sobre esta, causando a morte de todos. A primeira entre aqueles que serviam a grande Mãe Terra continuou, pensando que Ayla necessitava de ampliar ao máximo os conhecimentos sobre o seu povo de adoção, em especial porque um dia deveria ensinar os jovens da nona caverna. Ayla não podia evitar escutá-la, fascinada, atenta apenas de maneira periférica ao caminho, guiando o Ini inconscientemente com a pressão de um joelho ou com uma ligeira mudança de posição, enquanto a corpulenta mulher falava nas suas costas. O lar da Quinta Caverna era um vale pequeno e acolhedor, entre penhascos de pedra calcária, ao fundo de um elevado promontório. Pelo vale corria um riacho de águas cristalinas, que nascia num manancial impetuoso e desembocava no rio a umas centenas de metros. Os elevados penhascos que se elevavam de ambos os lados proporcionavam 9 abrigos na rocha, de diferentes tamanhos, alguns a uma altura considerável, mas nem todos eram habitados. O vale estava povoado desde tempos imemoriais, razão pela qual era conhecido como o Vale Velho. As histórias e lendas dos anciãos afirmavam que muitas cavernas tinham laços com a Quinta. Cada caverna do território Zelandoni era independente e podia suprir as suas necessidades básicas. Os membros podiam caçar e pescar, recoletar alimentos e reunir materiais para confeccionar tudo aquilo de que necessitassem. Não apenas para sobreviver, mas para viver bem. Era a sociedade mais avançada, não só da região, como talvez até do mundo inteiro, nessa época. As cavernas cooperavam entre si, porque lhes convinha. Às vezes, organizavam expedições de caça, sobretudo para animais de maior porte, ou perigosos, e repartiam os riscos e os resultados. Ocasionalmente recoletavam alimentos em grandes grupos e assim reuniam uma colheita abundante num breve período, antes que os frutos se estragassem. Negociavam uniões com o grupo mais numeroso porque necessitavam de recorrer a uma reserva de população maior que a da sua própria caverna. E trocavam bens, não por necessidade, mas porque gostavam do que os outros confeccionavam. Os seus produtos eram parecidos, mas ofereciam interesse e diversidade. E quando as coisas corriam mal, era bom ter amigos ou parentes a quem recorrer. A vida numa região periglacial, com invernos muito frios, podia apresentar múltiplas dificuldades. Cada caverna tendia a especializar-se de várias formas, em parte como resultado do lugar onde habitavam e porque algumas pessoas desenvolviam métodos para fazer certas coisas especialmente bem e transmitiam o conhecimento aos familiares e amigos. Por exemplo, considerava-se que os membros da terceira caverna eram os melhores caçadores. porque viviam num local bastante alto, numa parede rochosa, junto à confluência de dois rios, com extensas pradarias que atraíam muitos animais nas suas migrações, e eram os primeiros a vê-los. Como eram considerados os melhores, aperfeiçoavam continuamente as suas técnicas de caça e vigilância. Se a manada era grande, avisavam a caverna vizinha e organizavam uma expedição. Contudo, se eram apenas uns quantos animais, os caçadores saíam sozinhos, embora repartissem os resultados com as cavernas vizinhas, sobretudo em banquetes ou em reuniões. Os membros da 14ª caverna tinham a fama de serem os melhores pescadores. Pelo seu pequeno val, corria um rio bastante caudaloso, que nascia a muitos quilómetros dali. Era povoado por várias espécies de peixe e o local de desova do salmão. Também pescavam no rio e empregavam técnicas distintas. Haviam desenvolvido caniçadas para apanhar peixes e dominavam a pesca com arpão e rede, assim como a utilização de uma espécie de anzol reto e pontiagudo em ambas as pontas. O refúgio da 11ª caverna situava-se perto do rio. Tinham acesso a um grande número de árvores e haviam desenvolvido a arte de construir balsas, transmitida e melhorada ao longo de gerações. Também transportavam mercadorias, rio acima e rio abaixo, adquirindo benefícios e obrigações dos seus vizinhos que podiam trocar por outros bens e serviços. A 9ª caverna estava situada junto a rio abaixo, um lugar usado como ponto de reunião para os artesãos locais. Muitos deles mudavam-se para a 9ª caverna, o que explicava em parte o grande número de pessoas que ali vivia. Se alguém desejava encomendar uma ferramenta especial, ou uma faca, ou painéis de couro que se usavam na construção de refúgios, ou corda nova, ou roupas, ou tendas, ou materiais para o fazer, ou tigelas, ou copos, ou uma pintura, ou os mais diversos objetos criativos, ia à 9ª caverna. A 5ª caverna, por seu lado, considerava-se autossuficiente em todos os sentidos. Contavam com caçadores, pescadores e artesãos dotados. Construíam as próprias balsas e afirmavam que as tinham inventado, afirmação contestada pela 11ª. As suas doniês eram muito respeitadas. Vários refúgios de pedra do pequeno val estavam decorados com pinturas e gravuras de animais, alguns em alto relevo. Todavia, a maioria dos Zelandoni considerava a 5ª caverna especialista na criação de joias e contas para uso pessoal e ornamentação. Quando alguém queria um colar novo ou diversos tipos de contas para cozer na roupa, procurava a 5ª caverna. Dominavam especialmente a manufatura de contas de marfim e a elaboração de cada conta era um processo moroso e árduo. Também furavam as raízes dos dentes de vários animais para fazer pendentes e adquiriam conchas procedentes tanto das grandes águas do oeste como do mar do sul. Quando os viajantes da 9ª caverna chegaram ao oval da 5ª, viram-se logo rodeados de pessoas. Toda a gente saiu dos refúgios de pedra, das paredes rochosas de ambos os lados do pequeno rio. Muitas encontravam-se frente à enorme boca de um refúgio virado para sudoeste. Apareceram outras vindas de um abrigo mais a norte. E do outro lado do val, mais gente saía dos seus refúgios. Os viajantes ficaram surpreendidos. Ou uma grande parte da caverna decidira não ir à reunião de verão, ou tinham regressado mais cedo. As pessoas aproximaram-se com curiosidade, mas mantiveram-se a uma certa distância. Continham-se por medo e assombro. Jondalar era conhecido de todos os Zelandoni. Haviam ouvido falar do seu regresso de uma longa viagem. e tinham visto a mulher e os animais que trouxera. Mas o desfile de Jondalar e da forasteira, com o seu bebé, o lobo, 3 cavalos e aquela que era a primeira, sentada num assento, puxado por um dos cavalos, causava sensação. Para muitos, tinha algo de sobrenatural ver animais exibir um comportamento tão dócil, quando deveriam fugir. Um dos primeiros a vê-lo correra para avisar o Zelandoni da Quinta Caverna, que os esperava. O homem, um dos que se encontravam frente ao abrigo da direita, aproximou-se com um sorriso cordial. Era de meia-idade, mas de aspecto jovem. Tinha cabelo castanho comprido, puxado para trás e envolto em torno da cabeça, num complicado penteado. E as tatuagens no rosto, que anunciavam a sua importante posição, eram mais elaboradas do que o necessário. Mas não era o único Zelandoni com tatuagens ornamentadas. Exibia uma suave redondez. E devido à carnosidade do rosto, os olhos pareciam mais pequenos, dando-lhe um ar de perspicaz inteligência, impressão nada falsa. Ao princípio, a primeira reservara a sua opinião sobre o Zelandoni, sem saber se podia confiar nele. Aquele homem sabia defender as suas opiniões com contundência, mesmo quando eram contrárias às suas, mas demonstrara a sua fiabilidade e lealdade. E nas reuniões e conselhos, a primeira acabou por confiar na sagacidade das suas recomendações. Ayla ainda não confiava nele. Porém, quando soube que a Zelandoni o tinha em boa conta, sentiu-se mais predisposta a dar-lhe crédito. Outro homem saiu do refúgio de pedra. Um de quem Ayla desconfiara da primeira vez que o vira. Madromã, nascido na 9ª caverna, mudara-se mais tarde para a 5ª. Pelos vistos, convertera-se no acólito daquele grupo. O Zelandoni da 5ª caverna tinha vários acólitos e, embora Madromã se contasse entre os mais antigos, não era o de maior estatuto. Ainda assim, Jondalar ficou surpreendido por ele ter sido aceite na Zelandónia. Na sua juventude, quando Jondalar se apaixonara pela primeira, uma acólita, na altura chamada Zolena, outro jovem, de seu nome Ladromã, desejou que Zolena fosse a sua mulher Doni. Com ciúmes de Jondalar, espiou-os, escutou-o, quando este tentou convencer Zolena a ser sua companheira. Eram as mulheres Doni quem, em princípio, deviam evitar tais enredos. Os jovens que instruíam eram considerados vulneráveis perante as mulheres mais velhas e experientes. Mas Jondalar era alto e maduro para a idade, com os chamativos olhos azuis e tão atraente e carismático que ela não o afastou de imediato. Ladromã informou Zelandónia e toda a gente de que aquele par violava os tabus. Jondalar pegou-se com ele, o que se converteu num grande escândalo, não só por causa da relação, mas porque Jondalar, na luta, arrancou 2 dentes da frente a Ladromã. Eram dentes permanentes, que nunca mais voltariam a crescer. Por causa disso, não só ficou a falar com ceceio, como teve problemas de mastigação. A mãe de Jondalar, na altura a líder da 9ª caverna, viu-se obrigada a pagar uma enorme compensação pelo comportamento do filho. Como consequência, decidiu enviar Jondalar para junto de Dalanar, o seu companheiro, quando Jondalar nasceu, o homem do seu lar. Embora Jondalar no início tivesse ficado aborrecido, acabou por agradecer. O castigo, como o interpretara, se bem que a mãe o considerava um período de apaziguamento até que as coisas acalmassem, deu ao jovem a oportunidade de conhecer Dalanar. Jondalar era bastante parecido com o homem mais velho, Não só fisicamente, como também em certas aptidões, sobretudo a talha do sílex. Dalanar ensinou-lhe o ofício, ao mesmo tempo que a prima, Joplaia, a bonita filha da nova companheira de Dalanar, Jérica, a pessoa mais exótica que João Dalar alguma vez vira. A mãe de Jérica, Anelai, que a trouxe ao mundo durante a longa viagem feita com o seu companheiro, morrera perto da mina de sílex descoberta por Dalanar. Porém, o companheiro da mãe, Orhaman, vivera até ver realizado o seu sonho. Orhaman era um grande viajante e havia percorrido todo o caminho desde os infinitos mares do leste até às grandes águas do oeste, se bem que no final Dalanar tivera de o carregar aos ombros. Quando João Dalar regressou ao seu lar na nona caverna, uns anos depois, a caverna de Dalanar fez uma viagem especial um pouco mais a oeste para que o pequeno ancião, Orhaman, pudesse ver as grandes águas, uma vez mais, de novo aos ombros de Dalanar. Deu os últimos passos pelo seu próprio pé e na margem do oceano deixou-se cair de joelhos para que as ondas o molhassem e saboreasse o sal. João Dalar ganhou um grande afeto por todos os Lanzadoni e deu graças por ter sido expulso, pois assim descobriu que tinha um segundo lar.